dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Paternos. Hoje estaremos reunidos para falar sobre algo que motivou a nossa unidade, a nossa amizade e a nossa reunião como amigos. Vamos falar sobre Naruto. Eu sou o Júnior. Fala galera, aqui é Naruto é amizade. Fala galera, aqui é o Prego. E o pior dia da minha vida foi ao ver o Pen fincando a espada na Hinata. Caralho. Pior que ele deve ter chorado. Chorei mesmo, cara. O pior é isso, tá ligado? Pior que a gente chorou mesmo. Caralho, o Jiraiya morre, o moleque de boa. Agora a Hinata leva uma estocada, o moleque desmancha em lágrimas. Então é isso, aqui é o Dudu. E hoje vamos falar de algo que transcendeu as barreiras dos animes. Vamos falar de Naruto. E aqui é o Galford. E minha primeira sociedade teve Naruto envolvido. A sociedade falida. Fudeu. Eu vou falar que foi o causador da discórdia. Então galera, hoje vamos falar finalmente deste anime que teve aí nas TVs por 14 anos, não nas nossas, né, que a nossa não passa, mas teve aí por 14 anos no ar, o tal do Naruto. E teve tanto Naruto quanto Naruto Shippuden. O mangá também fez muito sucesso aqui no Brasil. E ele, como ele é da nossa geração, marcou bem nossa geração e nossa amizade. Então vamos falar um pouco sobre o anime, sobre as repercussões dele e também sobre alguns fatos extra-anime, aqueles que ultrapassaram a barreira das telas e mudaram ou marcaram de alguma forma a nossa vida. Have you ever heard of the Orange Range? Come on, ladies! Don't tell your mama or she'll think you're insane! You're pathetic! All the pretty girls like to listen and pretend! Move it, move it, move it! Your music in the highway that has no end! Highway, come on! Naruto é aquele anime básico, shonen, totalmente shonen, com uma desculpinha esfarrapada para fazer uma temporada, mas que de alguma forma conseguiu conquistar os japoneses e, por consequência, o restante do mundo. Foi o primeiro grande sucesso a nível mundial depois de Dragon Ball, né? Até porque o One Piece não tem um sucesso tão grande assim no Ocidente. Pelo menos não tinha na época do auge de Naruto. E ele também marcou, acho que para nós cinco que estamos aqui hoje, acho que é o primeiro anime que nós acompanhamos em tempo real, né? Sim. E foi uma experiência diferente, né? Totalmente diferente. Com certeza, ainda mais falando dos tempos aí, velho, que não tinha a internet do jeito que ela é hoje, né? Pois é. Então, o que fazia mais aumentar os laços. Foi um dos jeitos que aumentou ainda mais os laços nossos aqui, né? Da pessoa da Irmandade Nerd, porque, como o Thiago já falou, foi a primeira sociedade que a gente teve. Foi indo à Liberdade comprar esses DVDs do Naruto aí. Pois é. E aí não era nada fácil, né? Porque a gente tinha que esperar 7 episódios pra poder comprar um DVD novo. Isso, tinha que esperar cada DVD sair com 7, tinha DVD também que saiu com 11. Mas a coleção que vocês começaram a comprar, foi o Dudu e o Júlio começaram a comprar, foi com 7 episódios. E era aquela correria, íamos na Liberdade sem ter... Chegava lá, não tinha DVD. Não tinha saído ainda. Foi uma experiência bem, bem diferente, né? Se acompanhar, assim, um anime que tá saindo. Por exemplo, eu acompanhei muito Dragon Ball e Cavaleiros. Eu tinha aquelas sagas que não passaram no Brasil por muitos anos, né? Cavaleiros da Saga de Hades, muitos anos ficou sem passar. E Dragon Ball, só depois que foi pra Globo, passou a Saga Z, principalmente a Saga do Buu. Mas já tinha as Ultra Jovens, que tinha todo o falavam dos animes, a Ultra Jovem, Anime Do... A Herói, falava desses animes, a gente já sabia o que ia acontecer. Mas Naruto era uma coisa inédita. Saía do Japão, a gente acompanhava ali todas as semanas. Então foi uma experiência bem diferente. E, claro, fortaleceu muito a nossa amizade, né? Não só nós três que compramos esse DVD, mas também esses dois outros otários que estão aí, que não falaram nada até agora. E assim, primeiro contato que eu tive com o Naruto... Foi que vocês estavam num hype tão grande, que vocês só sabiam falar disso. Pois eu é. Não queria saber, não, todo mundo, aqui tem a Sakura, aqui tem o tal de Naruto, que tem... Meu, nossa, que deve ser uma bosta, deve ser horrível, não quero nem ver isso, olha o nome dessa desgraça. Só falava merda sem dar chance, tá ligado? Depois de, acho que uns 4 ou 5 meses, eu peguei um desses DVDs de vocês aí, e realmente eu comprovei que era merda. Até que eu descobri o tal de Rock Lee, velho. Quando eu descobri o tal de Rock Lee, velho, mano, já era, apaixonei, velho. E foi. Bom, eu também, de início, nunca fui de gostar muito de anime, até me apresentarem os DVDs. Não curti os personagens, os traços também não me chamou a atenção, pra quem, assim, geralmente era antigo, assistia muito Yakusho, coisas da tempo da Manchete, então, assim, aquilo me chamou mais a atenção. Mas, cara, a partir do primeiro momento que eu vi a Renata, eu falei, cara... Esse é o anime. Não, mano, na moral. Daí, mas mesmo assim o cara não quer fazer, então tive que esperar, cara, 7 episódios como vocês aí pra pegar um DVD só. Pra mim fazer só um anime dela, vai ser Renata. Não, mas na moral. Dependente da Renata, eu nunca tinha assistido. É, então, é anomalia aqui, velho. Se ela fosse o carro-chefe pra levar o anime pra frente, mano, a gente tinha passado 10 episódios. O Dê falou do Rock Lee, eu lembro de um episódio que foi bem, bem particular, nosso. A gente comprou os DVDs, né? E os DVDs vinham até... O último episódio do último DVD que a gente tinha comprado foi o episódio entre a luta do Rock Lee e do Gaara. Até aquele momento, cara, que o Rock Lee e o Gaara, quando termina com o Rock Lee tirando os pesos das pernas, né? Aí, puta, era foda e tinha acabado o DVD, a gente queria ver, só que não tinha dinheiro, três fodidos, não tinha como comprar a porra do DVD. não tinha dinheiro de jeito nenhum pra comprar essa merda. Era quanto? Era 11 reais, é isso? Era uma coisa assim, né? Era 11 contos. E a gente não tinha dinheiro de jeito nenhum pra comprar essas merdas. Eu sei que a gente ficou, foi três ou quatro semanas. Pois é, né? 11 reais valia... Não, mas eu tô falando que 11 reais ainda valia pra alguma coisa, velho. Hoje... Pois é, não vale porra nenhuma. 11 reais é um Kinder Ovo, caralho. Pois é, infelizmente. Aí eu sei que tinha esse DVD, 11 reais, e a gente não tinha dinheiro. E essa, e a gente fala, nossa, que muito louco, esse lugar é um merda, e chegou esse Rock Lee, vai estraçalhar ele. Eu lembro que eu e o Juju fomos numa lan house e vimos um vídeo do Rock Lee. Esqueci até o nome da música de fundo, mas é uma música assim, um rock bem animado. E tem toda a construção da batalha, desde o começo até o final. Só que mostrava até a parte onde o Rock Lee descia com tudo, dando um soco no Gaara, né? Explodiu com o Gaara no chão. Não, não, pô, não era um soco não, cara. Ele dava um oitavo twist carpado lá e descia com a calcanhazada na nuca do Gaara. Isso, isso. Aí ficou uma montagem bem foda, né? A gente, caralho, vai ser muito foda, mano. A gente vai matar todo mundo, vai ser muito louco. A gente comprou o DVD. Eu lembro que, acho que foi essa a única vez que fomos nós três na Liberdade. Eu lembro que fosse ontem. Fomos três na Liberdade dessa vez. Compramos a porra do DVD, chegamos em casa, a gente fazia... Tinha lá, na verdade, né? Não queria pois nem é. Sair de lá. A gente fazia aquelas sessões pra assistir a galera. Aí juntou a galera pra assistir... Mano, que decepção quando o Gaara se levanta lá e fode com o Rock Lee, mano. Ei, foi ali, bateu forte no coração. Lembra até hoje, né? Caralho. O primeiro bate do Naruto. Foi uma porrada forte, viu? Até hoje. Marcou. Toda vez que eu vou falar sobre Naruto, tem que contar essa história, mano. Porque foi muito bem construída na base do sem querer, né? Todos os episódios do Naruto, ela com certeza tá entre as top 3, mano, das melhores lutas. Porque depois, quando fica muito overpower, né? Aí, tipo, dá uma pelada, os caras dão uma melhorada nos gráficos, aí você fica meio balançado. Mas isso daí, com certeza, de construção, porque até o momento você nem conhece direito nenhum dos dois. Então, conforme vai passando a luta, eles vão mostrando os background dos personagens. Isso. Então, isso vai tocando no fundo do coração, velho. E tem uma hora que você tá torcendo pra um, só que ele começa a mostrar o background do outro. E tu vê, caralho, não é assim também, né, mano? Não tem um cara que é mal, tipo, né, nesse momento aí. Isso. Cada um tá defendendo o seu. Então, todo mundo tem... Que é o cerne do Naruto, né? Que é explorar bastante os personagens. Todos os personagens ali têm uma história e um background muito interessante, mano. Tem, tanto é que o Prego gosta da Hinata, mano. Com certeza, né, cara? Tempo de evento eu ficava caçando as Hinata, lembra? Lembro. Era bem pervertido isso, né? Acho que no primeiro que eu fui com você, ele tirou foto pra frente que nada, velho. Foi mais triste. Você lembra como que a gente conseguiu chegar até o Naruto? Claro que lembro. Foi comprar um DVD, né? Um aparelho de DVD lá na Pagé. A gente foi andando de lá até a Liberdade, né? Sim. Aí a gente... Eu lembro que a gente entrou na Sorto Plaza e todos os bots que a gente passava tinha um Naruto. E era a saga do Zabuza, aquela primeira, sabe? Do Zabuza e tal. E a gente passava, pô, como é que bagulho? Todo lugar que a gente passa, todo box que a gente passa, o bagulho tá passando isso aí, velho. Sim, e era logo a parte que tá o Zabuza e o Kakashi fazendo os zins lá, cabuloso, pra trazer o dragão de água. Aí eu lembro que a gente subiu as escadarias, chegamos lá em cima na loja dos dois gordão lá. Eu não sei se tem ainda Anime Hunter, afinada Anime Hunter. Anime Hunter tem, só que é de outro cara. Agora é de um japonês e de um cara narigudo namorado. Putz, mano, gordão, muito gente boa, mano. Ele chegou pra gente e falou assim, ó, meu, leva esse daqui, ó, que semana que vem você vai pegar mais 3 DVD pra acompanhar junto com o pessoal do Japão. Pode trazer, pode vir, mano, pode levar. Beleza. E eu e o Dudu, assim, ó, segurando o aparelho de DVD assim, e o Dudu segurando os DVD. Mano, a gente, mano, ninguém vai roubar esse bagulho de nós não, vai. Tava com o cu na mão, assim, eu falei, mano. Aí eu lembro que a gente chegou, acho que assistiu um episódio só, e a gente falou, puta que pariu, gastando dinheiro à toa, mano. Aí eu chamei o Thiago na época, que veio pra assistir, e falei, chega aí, vamos assistir essa parada aqui. Aí assistiu os 7 primeiros episódios e falou, puta, mano, a gente tem que voltar lá na Liberdade e pegar o resto, mano. Até hoje. Falei, a gente tem que assistir essa porra, mano, tem que dar um jeito. Eu lembro que eu fui do meu pai, pedi dinheiro pra ele, e a gente foi de novo na Liberdade comprar mais um DVD, porque eu só consegui dinheiro pra mais um DVD. Mano, a gente cruzava a cidade com R$11 pra comprar um DVD pra assistir. A gente gastava mais tempo pra ir voltar do que o tempo de que eram os episódios. Pois é. Mano, eu lembro que eu saía da escola, aí ia pra casa do Júnior, não tava nem o Júnior nem o Dudu, que eles não eram vagabundo igual eu, eles faziam curso. Aí sentava lá, chegava, tava só a Dona Maria e o Gordo. Aí sentava lá, chegava, e Dona Maria, eu vou assistir os DVD aqui, ela, tá bom. Aí botava os DVD na casa do Júnior. E ficava assistindo os episódios repetidos, tá ligado? Passava a tarde todinha lá, só assistindo os episódios. E comendo minhas traquinas. É, ninguém tinha DVD, não. As traquinas era o Wesley. Wesley. É, o Wesley. Eu tomava refrigerante só. Mano, mas era muito foda, mano. Era loucura dos infernos. Acho que não teve nenhum outro anime que eu fiquei repetindo assim na minha vida. Fora, claro, Dragon Ball e Cavaleiros, que passava na TV. Mas de eu botar DVD assim pra assistir, acho que só Naruto mesmo que eu fiquei fazendo isso, mano. A ânsia de assistir mais episódios. Inclusive, Naruto foi o que fez surgir a Irmandade, né? Porque a Irmandade Net surgiu, a gente falava que era a Irmandade, que a gente juntava os moleques pra assistir Naruto na casa de alguém. Pegava, ia pra casa de alguém, comprava um monte de pipoca, hambúrguer, comprava suco, refrigerante e assistir na casa de alguém. Ou na casa do Marco, que não tá aqui hoje, ou na casa do Júnior. Sempre ia pra casa de alguém assistir Naruto. É, mas aí tinha aquela pegada, né, que só podia assistir se tivesse pelo menos 2 dos 3 primeiros que comprou os DVD. Isso, só podia... tinha essa frescura ainda. Dos 3 tinha que estar 2 caras, né? Nossa. Não, e sempre era você e o meu irmão, você e o Júnior, que tava junto. Pois é. Eu passava a tarde inteira no curso. Eu tinha o contrato ainda pra assistir o bagulho. Era muito foda. Até que eu quebrei, né? É, pois é, né? Tudo saiu emprestando. Saiu emprestando, mano. Caramba. Eu lembro até hoje, velho, do dia que vocês bateram na casa do Wesley, pegando, recolhendo os DVD que eu tinha emprestado, mano. É, porque assim, o cara tem 1 milhão de opções pra emprestar. Ele vai emprestar pro Wesley, que é o quebra tudo, tá ligado? O Wesley, ele consegue quebrar tudo, quebrou até o pâncreas dele, aquele viado. Aí o cara vai e empresta os DVDs pro Wesley. Podia ter emprestado pro D, pra o Prego, mas pro Wesley, mano. Wesley e Marcos, são duas pessoas que a gente não empresta nada. O Wesley quebra tudo e o Marcos some com tudo. Ainda bem que eles não estão aqui gravando, né? Pois pode é. Descer o pau. E obrigado pelo toque, porque ele tá com CD meu lá do Play 4. Tava, já era. Mas aí eu lembro que logo depois disso você emprestou, aí virou bagunça, aí emprestei pro D também. Falei, assiste essa merda aí, seu viado. O D também assistiu. Aí passa um pra galera toda assistir também, aí virou bagunça, todo mundo assistiu. Mas era muito bom, cara. Rolou Mas... até casamento por causa desses DVD. Também, rolou casamento. Nossa! Também foi, marcou bastante a nossa vida, mano. Marcou muito. Pô, é o fio condutor da amizade aí. Pois é, né? Foi também. A gente vivia com as letras das músicas, a gente imprimia isso pra aprender a cantar as músicas em japonês. Era mó loucura. Tem dicionários aí, japonês, português, português. Comprei um dicionário também pra mexer com essas coisas. Era, o negócio era Naruto, loucura mesmo. A gente era cara, o Naruto tem vício mesmo, mano. Aí, claro, RPG, que eu fiz RPG também de Naruto, a gente jogou. Depois o Wesley mestrou uma campanha de uns 3, 4 anos de Naruto. Foi, velho, foi a melhor campanha, velho. E de ficar fazendo jutsu no meio da rua, igual uns retardados. É, sair correndo, igual ninja, né, também. Antes de virar modinha. Falou pra trás, foi que nem uns retardados. Caramba. Fazer um jutsu com a mão lá. Ficava no nego do lado com um copo d'água e falava que era um dragão de água e jogava água pra menina, tá ligado? Muito retardado, mano. Era muito abrindo, cara. Agora, claro, vamos falar um pouco dos momentos mais marcantes do anime. Além, é claro, da batalha que a gente já falou. Alguém quer falar mais alguma coisa dessa batalha entre Rock Lee e Gaara? Que eu acho que foi o primeiro momento mais marcante do anime. Eu acho que ali ele ganhou muita gente, né? É, porque pra mim, até hoje, ainda é a melhor batalha que eu já vi em anime na minha vida. E olha que eu vi bastante anime. Porque ele tem aquela tomada que eles fizeram em 3D e a câmera fica panorâmica, né? Tô fazendo um giro de 360 graus, os caras capricharam ali, velho. A gente nunca tinha visto uma luta daquele jeito. E a gente não vê a perspectiva do Gaara ser atingido de jeito nenhum, e o Rock Lee se esforçando pra cacete pra acertar ele. Aí quando ele dá aquele primeiro soco, mano... Velho, ele fura a barreira, né, de areia, mano, ali foi... Não. Você falou, tipo, o Tetra da seleção brasileira, do... Pois é, mano. Até os que não acertaram te dão alegria, porque você vê, na hora que você vê o Gaara meio que arregalando os olhos, você já fala, porra, velho, tá porque... na mão já, ó. O Gaara é uma estátua, né? É uma estátua mesmo. Aí quando você vê a primeira vez que bate só o vento, né? Só o vento do golpe, aí ele mexe assim o cabelo dele, e ele arregala o olho. De olho. Mano, eu tô arrepiado até agora. Imagina no dia como é que eu não fiquei. É, muito. E ele tá lá em cima, né? Daquela estátua lá. E ele fica todo contente porque o Gai Sensei libera ele pra tirar os pesos. Isso. E a Temari lá fala: beleza, vai tirar esses pesinhos, vai achar que vai mudar o quê? Destrói o estádio, velho. Os caras vão lá. E nós do lado de fora com a mesma cara que os caras do desenho lá. Que porra é essa? Aí depois abre portão, é a viagem do cacete. Acho que é cara. Tem muita batalha boa em Naruto, mas aquela pra mim continua sendo a melhor. Acho que a melhor batalha em anime que eu já vi na minha vida. Porque ela foi muito dinâmica também. Tipo, esforço versus gênio, né? Todas as lutas da Liga do Chunin foi assim. Foram, sim. Eu acho que também tem uma coisa que ela é muito dinâmica. As batalhas em animes, elas não costumam ser dinâmicas, né? Todas costumam demorar. enrolar, muita conversinha e tal. Mas essa do Rock Lee do Gaara foi bem dinâmica, né? Ela era muito, muitos golpes, muita porrada e coisa, todos os golpes faziam sentido, tinha um porquê. Então foi muito interessante, cara. Acho que é uma luta bem plástica, né? Pois é. Por conta do Rock Lee. Além dessa luta entre Rock Lee e Gaara, que é muito boa, também tem a primeira vez que o Naruto usa o Chakra da Kyubi, lá atrás, para destruir os espelhos lá do Haku. Usamos aí o Haku? Pois é. Haku, né? Inclusive, Haku. É a primeira vez que o Sasuke usa também o Sharingan, né? Sharingan. Aí, então, ele usa porque é aquele negócio, aquele mistério, o negócio da Kyubi que tá selado nele, e você vê que ele vai perdendo o controle, vai pegando um rosto mais... vai ficando... com traços animalescos, né? Foi muito foda. E também teve aquele esquema de a gente não sabia, né? Se o Haku era homem ou era mulher. A gente nunca... Filada Bino. Nunca tinha certeza se era ou não era. Lembro que a gente até discutia aí se era ou se não era. Lembro que a briga era feia, viu? E já tinha aquela ponta, né? De um mistério sobre o Sharingan, né? Porque isso. Desde o início, ele já coloca pra gente que é uma parada muito cabulosa. É algo bem que só pouquíssimos ninjas têm, mas até o momento você não tem noção que existe toda essa mística sobre clãs, sobre a linhagem sanguínea, essas Kekkeikai, né? Isso que vai mostrando, foi também uma das paradas que fez todo mundo parar e não só assistir Naruto, como estudar, né? Ele como um todo. Isso, tem até a parada do prego aí com a Hinata, que tem a história também das famílias, que tem um peso grande, além do fato de você ver, são dois caras que tem Kekkeikai, né? Tem o sangue... A mesma Kekkeikai, né? Mas tem uma diferença gigantesca dentro do próprio clã, né? Então, são coisas assim que é bem profundo, né? Aprofundar bastante os personagens. Família primária e secundária, né? Isso, as duas famílias, primária e secundária. Você vê, tem um anime que eu particularmente gosto mais do que Naruto, que é Dragon Ball, mas Dragon Ball não tem isso. Dragon Ball é mais aquela porra loucura mesmo do Goku, que é querer ser o mais forte, e sai lutando contra os caras pela diversão, e assim vai. Mas Naruto tinha toda aquela preocupação com todo o mundo dele ao redor, né? É, tudo é coerente, drama, né? Ele era melhor. Pois é. Cada personagem tinha um drama. Isso, cada personagem tinha um drama. Ainda na primeira temporada, eu só consigo lembrar de três batalhas assim que me marcaram, certo? Uma delas é a da primeira temporada que eu falo, é a temporada do Naruto, né? O Naruto Shippuden. Uma delas é a batalha da Temari contra o Shikamaru, que a gente descobre quem realmente é o Shikamaru. Ela foi bacana do ele fazendo todo o esquema, esperando o tempo passar para aumentar o alcance da sombra. A inteligência dele foi muito da hora. Agora, de luta, pra mim, não foi legal. Eu achei que uma luta legal também, eu achei, foi do Naruto contra o Neji. Naruto Neji foi legal, sim. Aquela foi foda. Naruto Neji, ele veio lá debaixo da terra, deu... Foi foda. Porque você foi surra, né, o cara foi espancado. Aí, tipo assim, pô, não só vai apanhar? Quando é que ele vai virar o bichão? Pois é. Não foi assim tão... Não, mas eu não falo somente a luta, mas o clima em si, que foi aquele drama, não, você é um bosta, eu sou mais forte que você, não adianta, pode ficar deitado aí no chão, não tem como você mudar o seu destino. O que eu falei lá no começo, que é o gênio do esforço. Isso foi da hora. É, outra coisa que marcou também, ainda no torneio Chunin, foi o final do torneio, que é a luta entre o velho, né, o terceiro Hokage, e o Orochimaru. Uma luta assim que marcou bastante. Né? História, né? Tava todo mundo que falava o nome do Orochimaru, todo mundo se cagava, já dava aquela olhada assim, né? Ele. Aí quando ele aparece, você fala, pô, esse cara é ele mesmo, velho. Né? Pois é, né? É um vilão que você vê, é um vilão bem construído, né? Eles construíram todo ao redor do vilão para que ele aparecesse. Na verdade, ele já estava lá fazia um tempão, a gente não sabia, né? Uhum. Mas ele apareceu, assim, se revelou, uhum. E a luta foi de dono. Ele trazia o primeiro e o segundo Hokage. As brigas, a luta foi muito foda. Foi bem coreografada, né? Ficou bem caratinha até o Mauro, ele fazendo fogo, piano. Também a luta do Choji contra o carinha lá que é... Ele lutou Jirobo. Contra o Jirobo. Mano, aquela luta foi muito emocionante, o cara se revelando, saindo do armário, virando borboleta. Mano. O Choji cresceu no conceito do prego ali naquela época, naquela luta. O prego nunca, queria falar o nome de dor com ele. Ele teria que ter um Byakugan, cara, pelo menos se eu pensar em algo. Mania por óleo, velho. Byakugan é o que manda, cara. Mano, mas a luta do Choji também foi emocionante, né? Todas essas contra o quarteto do Sol, eu coloco elas em papo de lutas tops, velho. Sim, teve a do Neji, né? Todos eles tiveram que, de alguma forma, não só utilizar apenas o poder, né, mano? Era muito mais a inteligência. Isso. Você vê uma luta, principalmente do Shikamaru. Essa ainda eu acho mais foda do que contra a da Temari, pô. Isso, a de Shikamaru. Muito mais. Eu falo assim, a da Temari. É porque foi uma coisa que a gente não esperava de forma alguma. Tipo, a gente viu todos os ninjas, era só porrada, luta, era chute e paulada, tudo. E contra a Temari foi a primeira vez que teve uma coisa diferente, né? Aí depois, quando foi a luta contra... Ele lutou contra a mina da flauta, né? Sim. Quando foi contra a mina da flauta lá, foi uma luta que a gente já esperava... Assim, obviamente a gente não sabia a solução. Mas a gente já esperava que ele ia usar algo com a inteligência. Ele não ia usar... A porrada, né? Então, assim, por mais que a luta foi ótima, o Shikamaru, pra mim, é o personagem que eu mais gosto. Mas, de toda forma, é uma coisa que eu já esperava. Não foi nada inédito como o Choji. Do Choji, eu não esperava que ele fizesse aquilo. Eu esperava que ele ficasse gordão, gigante, e rolasse em cima do cara e amassasse ele. Não que ele ia virar uma borboleta e ia dar um soco no cara e matar ele, tá ligado? Foi totalmente inesperado. Aí logo depois, pra mim, foi uma das lutas mais frustrantes pra mim de Naruto, que foi a primeira vez que o Rock Lee luta bêbado. A luta contra o Kimimaro. Mano, foi frustrante, mano, porque apesar de o Gaara chegar e você ver que o Gaara tá do lado dos caras, também foi frustrante porque aquela luta não acabou, né? Eu queria que eles tivessem lutado até o fim. Foi muito foda. Nossa, do Rock Lee bêbado, fiquei muito, muito empolgado com a luta. What's up? a luta do Sasuke com o Naruto lá no Vale do Fim, lá, pra mim, eu gostei muito. Sim, com certeza, o Shihengan, né? Mas antes dessa luta no Vale do Fim, a luta no hospital já é foda, velho. É, a luta no hospital. Em cima do prédio, né? Isso. Com a parada dos lençóis lá, estendido. Muito foda mesmo. E a Sakura fudendo a luta, mais uma vez. E o gostoso foi a inveja, né? Quando ele viu o Rasengan fazendo uma operação lá na caixa d'água e o dele não fez nada. Não, ele destruiu a frente, né? Só que... ele atrás do... Beleza. Só o furinho do Naruto, né? Na caixa d'água ele se sentiu superior. E quando ele tá indo embora e vê que o bagulho tá um rombo, velho, tipo um tiro de 12, né, velho? Tá tipo, nossa, eu sou um bosta mesmo. Pois é. Aí ele fica se perguntando até quando o Naruto ia crescer, né? Tipo, quão mais ele ia esperar e um se achava melhor que o outro, né? É, ali foi a virada do Sasuke, né? Porque além dele ter negado, eu lembro a Sakura chegando pra ele falando: eu te dou tudo que você quiser se você não for embora. Aí ele pegou e falou: não, eu não quero nada que você tem. Aí foi embora. Aí ele teve todo aquele rolo lá com o quarteto. E depois ele foi pro... Mal sabia ela que ele não gostava muito, né? E depois foi o rolo dele com o Itachi, né? Quando apareceu finalmente o tão falado Itachi, né? Começou a introduzir a Katsuki. E o Itachi ali mostrou que, por mais que ele tentasse ser alguma coisa, ele era um grande bosta, né? Até o Kakashi, que era poderoso pra caralho, ficou com medo, né? Então você via que o negócio não ia ser brincadeira. Ele colocou dois... O Kakashi ficou, mano, foi? Foi. Ele colocou o Azuma e a Kurenai, filho, como criança. Pois é. Na luta. Então foi quando apareceu. Aí a galera começou a amar o Itachi e não sei o quê. E começou o impacto da Katsuki no anime. Ah, mas pra mim aí que foi legal, foi o ápice, porque apareceu o melhor personagem, velho. Chegou o Jiraiya e colocou o Itachi no bolso aqui, ó. Vamos ali conversar, meu amigo. Bom, a introdução do Jiraiya e da Tsunade é também um ponto alto no anime, né? Porque mostra que esse trio número 7, né? A equipe número 7, ela nada mais nada menos do que uma releitura dos três grandes senins da história, né? Do mundo de Naruto. Então a gente conhece o Jiraiya, conhece a Tsunade. E aí fica claro que cada um vai virar ali discípulo do outro, né? Não, o Orochimaru já tinha recrutado o Sasuke. Isso. No momento do exame Chunin lá, quando ele já deixa a marca do selo amaldiçoado nele, ele sabe que ele queria poder, né? O poder da vingança lá, o que fazia o Sasuke se manter vivo, né? Que era, tanto é que era o objetivo dele. Isso. Quando ele sentiu que aquilo ali ia trazer mais poder pra ele, então... ele não se importava o que aconteceria com o corpo dele, porque o objetivo do Orochimaru naquele tempo era ter o corpo de alguém, de um Uchiha. Só conseguia usar o Sharingan, né, que é o bicho era fissurado, né? Isso, então todos os jutsus conhecidos. Aí a temporada ela termina montando todo o mundo pra chegada do Naruto Shippuden, né? Então ele vai preparando a Katsuki, vai preparando toda aquela ideia pra chegar finalmente e lutar contra essa tal dessa Katsuki. O Orochimaru vai ficando meio de lado nessa época, né? Até porque o Sasuke também vai saindo da brincadeira. Mas então vem o meu tal do Naruto Shippuden. Eu vou dar um salto aí de 2 anos dentro do anime. O Naruto fica mais velho, ele ficou ansioso pra cacete, pra saber o que isso ia acontecer. Então estávamos mais comprando DVD nessa época, já dava pra fazer internet. Eu chegava com a minha mãe. Mas vale lembrar que ele chegou tão rápido assim pra gente, porque ele tinha espaço. Pô, vou pegar ele no final. Realmente foi interessante, foi uma quebra de narrativa muito boa. Encaixou muito bem. Porque realmente, apesar de ter passado 3 anos fora, ele passou 3 anos fora com o Jiraiya, mas não é assim um exemplo, né? Ser seguido. Não tinha como ele ficar sério, né? Não, e ele era mesmo. Ele era na é isso, ele acha que o Naruto tinha mais potência que ele. Mas, seguindo, o anime vai pra parte das lutas contra. Agora, a grande luta só contra Katsuki. E a primeira grande luta, pra mim, é a segunda maior luta do Naruto. Que é a Sakura e a vovó lá, a Jobaku contra o Sasori. Caralho, mano, que luta! Pra mim, a segunda melhor luta do Naruto. Até o último. Não dava nada pros três. Não dava nada pro Sasori, não dava nada pra Sakura e nem pra Vó. Foi incrível. Além de mostrar uma personagem super poderosa, mostrar como a Sakura amadureceu. Ficou forte pra Tsunade, né? Mostra também que a Tio tem um domínio imenso na técnica, né? Das marionetes, né? Quando ela invoca aquela técnica lá. Pois é, né? Depois o Sasori vai invocar sempre. Mas Eu não dava nada pro Sasori, mas ele mostrou ser um vilão muito poderoso mesmo. E no final trouxe lá os pais do. Eram os pais do Gaara? Sim. Eram os pais do Gaara, né? Que ele controlava. Trouxe lá o pai do Gaara de volta. Controlava ele, na verdade, ele mesmo era um. Era o antigo. 初めて君と喋れた。 と喋れた 僕をこの言葉で言葉はいつでも僕を苦しめてばかりだけど救ってくれるのもいつも言葉だったよ誰かに笑われたって構わないのさ君と喋れた事実は僕にはついてるからそれだけで僕は浮かれてしまうのさだけど君は僕なんてなんとも思ってないよね切ないよだけど 初めて君と喋れた 君は笑ってくれた 初めて君と喋れた 僕もこの言葉で 初めて君と喋れた 君は笑ってくれた 初めて君と喋れた 僕もこの言葉で 初めて君と喋れた君と喋れ Pronto, aí chega pra mim, talvez, no primeiro momento mais triste do anime. Não, o primeiro momento mais triste foi o do Rock Lee perdendo o cara. Não, eu falo assim na perda, foi a primeira grande perda do anime. Ah, tá. Que pra mim, eu gosto de todos os dois Akatsuki, pra mim são muito bons. Tanto o Kakushi contra o Hidan. E eles chegam e matam o Azuma, mano. E eu fiquei muito, muito mexido, porque eu gostava muito do Azuma, ele era muito legal. Eu queria que ele fosse até no lugar do Kakashi, que ele era muito gente boa, tá ligado? Depois que ele aparecer, ele se destacava, né? E eu, sei lá, cara, eu fiquei muito mexido mesmo com a morte dele. Eu falei, não, agora o Shikamaru tem que se renegar mesmo, tem que matar esses caras sozinho. Eu queria que acontecesse toda uma revolução no negócio, porque eu fiquei muito mesmo mexido. Acho que foi importante pro anime, tá ligado? Mas, sei lá, podia ter matado outro personagem. O Azuma era muito forte. A gente descobre também que ele é filho do terceiro Hokage, né? Isso, que ele é filho do terceiro Hokage. E que ele era a segurança de um Lorde, né? De um... Do seu feudal, né? Fogo. Isso, que ele era o líder. Ele acaba descobrindo que o cara era bacana, tava curtindo ele. Pois é. É, a gente descobre por que as vilas se chamam Vila Secreta, né? Porque Vila Secreta, mas todo mundo sabia das vilas. Na verdade, chama Vila Secreta porque ela não é a capital, né? A capital é outro lugar, a capital dos reinos, né? No caso, do País do Fogo. É outro lugar, o chefe é outro cara. Não tem nada a ver com a Vila Secreta. A Vila Oculta é outro esquema. É, mas, então, a Vila Oculta é simplesmente como se fosse, a grosso modo, um quartel-general, né? Onde está todo o poderio militar daquele país. Mas o Azuma morre, né? E pra mim vem a melhor luta de Shikamaru, a melhor luta de longe de Shikamaru. E ali eles realmente mostram o amadurecimento dele e que ele se tornou. Deixou de ser uma criança, né, naquele momento ali. Pois é. Pra ele, além de tudo de ser pessoal, ele tinha um objetivo maior, né? Porque ele já tinha falhado uma vez e ele não queria falhar de novo, né? Pois é. A luta contra o Kakushi eu acho até meio genérica, assim, foi uma. Assim. Obviamente, foi todo aquele trabalho em equipe pra derrotar ele. Mas. Ah, eu acho que a do Kakushi foi mais pra mostrar o novo da Senga. É, então, foi aquele trabalho em equipe, porque não precisava, né? Teve uma galera ali. Só que a luta do Hidan, todo aquele trabalho, toda aquela ideia, eu ficava, caralho, como é que ele vai matar ele, se ele é imortal? Como é que ele vai fazer isso? E tá lá, se a gente for lá cavar lá naquele lugar, lá no País do Fogo. Vai, gente, sol, chuva do Shikamaru, vai, né? A gente acha lá os restos mortais do Hidan e volta a viver. Sendo mijado pelo Ziadinho. Pois é. Mas foi muito foda, nossa. Foi um arco assim, muito bem construído. Acho que dos arcos de Naruto, na minha opinião, foi o mais bem construído. Foi a desses dois aí. Queixa do Shippuden é que ele não soube aproveitar os times igual o primeiro teve. Sim. O foco principal, tipo, sempre foi Naruto e Sasuke. Sim. Aí, tipo, com o tempo, o Ino Shikashou. E aí mataram o grupo da Hinata, ninguém nunca viu nada. Os outros senpais lá também, os senseis lá também, sumiram. Botaram um ou outro. Não, tinha muita gente legal pra fazer as coisas, tipo a menina lá que deu o Ivan Chunin, que eu não lembro o nome, que ela também foi do Anko. A Anko, podia ter aproveitado muito ela, né, nesse começo, a introdução daquele Sai. Achei muito bobo o tipo dele por lutar. Achei bobo. O Dan é legal, mas é bobo. Mas uma coisa pra mim que fez diferença, eu lembro que a gente até falava sempre. O dia que o Aburame vai lutar. A gente tava falando, caralho, o Shino é o mais foda, né? Não, o Shino é fodão. A gente tinha o costume de ficar da quinta-feira, o mangá vai cair, todo mundo lê de madrugada, de manhã já tá todo mundo começando. Aí eu lembro que o Shino apareceu e parecia que só ele podia lutar com o Tobi. Aí veio aquele monte de mosca, o marimbondo. Aí, nossa, vai ser muito louco, o próximo episódio, cara. Dali a pouco, já a primeira página já era, o Shino já não fez porra nenhum. Eu lembro que no RPG do Wesley, você ser do clã Aburame era até era mais caro, porque tinha mais poder, porque o Shino ia ser um fodão, tá ligado? Acabou que o coitado, acho que terminou o anime e ele não lutou, né? Não fez porra nenhuma. Dá uma dó dele vendo pelo menos o filho, né? Um outro filho do final. Ele lutou contra o cara da abelha lá. Sobrou pro cara, você professor aqui, vou botar a criancinha no ombro e vou cuidar dela. Ele era muito overpower, né? Aquela luta dele com o Kankuro já mostrou isso, né, velho? Então, acho que os caras não souberam mesmo o que fazer com ele e deu uma brecada, porque se ele vai junto com ele contra o quarteto lá do Sol, eu acho que o Sasuke não tinha ido por Orochimaru, não, velho. Acho que a melhor luta dele foi contra aquele amigo dele do mesmo clã. Sim. Ele foi essa. Acho que foi a segunda e última. A segunda e última luta dele. Verdade. Mas foi uma parte bem marcante. Depois disso aí, vem a morte, né? Pula essa, mas é boa. A parte mais marcante do anime, a parte que tirou lágrimas de todo mundo. Cara, que lágrima, velho. Cara. Eu deixei de acreditar na humanidade aquele dia. Eu tava, assim, eu dei sorte que nessa época eu não tava lendo o mangá ainda. Eu tava acompanhando o anime. E porque, assim, pra mim foi muito mais dramático, tá ligado? Assistindo o anime. Eu não quis acreditar por muito tempo, que foi quando o Jiraiya morre, né? Na luta contra o Pain. Cacete, que luta, viu? Que luta e que... Aí você bota a musiquinha lá, tá? o aperto no peito, né? É, quando ele tá ali, agonizando, escrevendo na costa do sapo ali, ó. Cada dedada que ele dava no sapo era uma lagriminha caindo. Ainda bem que foi no sapo, já pensou se essa dedada fosse em você? Aí queria chorar mesmo. Aí, pronto. Tem um cara aqui, ó, que me ajuda a arrumar graça aqui, ó. Cara, mas foi foda. Na boa, velho, eu sempre pensava que ele ia aparecer. Eu li o mangá até o último, pensei, puta, mano, o Jiraiya vai aparecer, velho. Eu tava torcendo pra esse mangá virar um HQ, tipo, da Marvel ou da DC. Tipo, o herói aparece lá na frente, tá ligado? Vira Dragon Ball. Tá aí outra queixa. O cara, ele reviveu o Orochimaru 600 mil vezes. E não matou esse filho da mãe. E ele não acrescenta em nada, praticamente bosta nenhuma. O que que ele tem com o Orochimaru, velho? Mano, todo mundo. Duas mortes que todo mundo saiu chorando no mundo e tal. O Jiraiya e o Neji, no fim, os fãzinhos. Pra mim, morreu tipo que morrer mesmo. Mano, mas mano, é foda. Eu gosto do Kishimoto. Aqui, ó. Mas eu gosto do Kishimoto, que ele realmente teve coragem e matou mesmo o Jiraiya. O Jiraiya ficou morto pra sempre. Cara, é, assim, até hoje é impactante. Talvez só tenha a morte de... Acho que só tem mais uma morte no mundo dos animes que me doeu mais, que foi em Fullmetal Alchemist. Mas... Acho que é a todos aqui, né? Acho que é a todos aqui. Alguém discorda? Alguém discorda? Alguém discorda? Não, né? Não. Acho que só essa morte doeu mais do que a do Jiraiya. Então, o Jiraiya tá aí no coração de todos. E todos nós somos e pervertidos. O foda é que quando chega, só dando um salto meio gigante pra falar dessa morte dele aí. Sim. Que quando tá começando a quarta grande guerra lá, ressuscita todo mundo, velho. Mano, o ressuscitado é o Jiraiya, velho. Eu imaginei que ele ia voltar então, também. Mas se ele entrasse na brincadeira ali, todo mundo da Aliança Ninja tinha perdido, velho. Certeza. Não ressuscitaram ele. Então, é o que o Dudu falou agora. É o que eu tava esperando no mangá, porque eu vi todo mundo renascendo, voltando. Imagina o Naruto lutando com o Jiraiya assim, possuído. O Jiraiya não aparece, velho. Mas faz sentido, porque se você for ver, o Jiraiya morreu, ficou naquele lago lá e ninguém tem notícia, então, ninguém tem o DNA dele, né? Não, explica no anime, mas tipo, porra, velho, todo mundo, velho, menos o cara, todo mundo mais curtiu, ele fez de propósito, porra. Certo. Você até pensa, pô, o cara conseguiu, tipo, cadáver, pô, o Jiraiya tava vivo, era mó parceiro, ia beber com o Orochimaru direto, podia pegar um pedacinho de cabelo, velho. Esse cara, velho, esse cara é o Martin do Game of Thrones, cara. Não é Martin? Ele simplesmente fez o certo, cacete. Ele tem que matar um cara no SUV. Não, velho. Não ele. Pariu, mano. Essa é a. É o coisa do herói lá, como é a jornada do herói. Tem que matar o. Jornada do herói, tem que. É, exatamente. Tem matar, que matar o mentor. O mentor. É, tá, aí, tipo, saltando um pouquinho igual o Dudu fez, eu acho que a terceira morte mais bacana do negócio, assim, que, tipo, fez você refletir um pouquinho, foi quando explica a morte do Minato e da mãe do Naruto ali. O jeito, a forma que eles morreram. Sim. E a Kyuubi atravessando ele assim, ó. Nossa, foi sensacional, velho. Protegendo o bebê assim, foi muito louco. Mano, se eu for contar as vezes que o Naruto me fez chorar, velho. Mas que porra, mano. Teve uma morte aí. Acho que teve uma morte que poucos choraram. Pelo menos eu não tive impacto nenhum. Eu acho que até o Prego deve ter comemorado nessa época. Foi a morte do Dedinho. Pra mim... Na hora que o Dedinho morreu, cara, o Prego tava com sol. Aí, na só uma coisa. Vocês podem dizer o que quiser do Neji ter morrido. Mas assim, se não fosse ele ali, Já era, cara, Naruto. O cara ainda coloca uma mala, né? Já viu o cara morrer e colocar mala? Por que você pediu isso? Porque eu sou um gênio, cara. Yuga é gênio, cara. Se ele não faz aquilo, quem é que ia salvar a minha vida? Eles não conseguem fazer nada. Se o Naruto morre, já era, cara. A única coisa que ele tem que fazer é proteger. Você vê como o cara é foda. Dá vida pro outro pra salvar a vida inteira. E no Shippuden faltou o Rock Lee, velho. Não teve Rock Lee no Shippuden. É, foi muito difícil, cara. Não teve Rock Lee. O Neji, por todo mundo, o Neji quando foi feito, foi monstro. Sumiram com o Neji. O Rock Lee virou mais um personagem cômico, né? É, foi, virou cometa. Por que fizeram lá o cometinha dele, lá, o história separada? O Neji morreu, o Rock Lee não lutou e a Tenten continuou sendo a Tenten. Mas já que a gente tá falando do esse time aí, Tentei, Rock Lee, Neji e o Gai Sensei. Bem, o Gai Sensei tem também uma parte muito emocionante, essa eu só li no mangá, mas imagino que tenha sido muito foda no anime, que é quando ele libera o oitavo portão, né? Foi muito bom. No anime foi, tem duas partes impactantes, né? Tem a luta contra o Hoshigaki, né? Que foi uma luta muito boa também. E a luta contra o Madara, que ele libera o oitavo portão. O que eu acho barato é que ele luta com o Kizami, não faz ideia de quem ele é, e o Kizami quer porque quer que ele lembre. Pois é, mas eu achei que o Kishimoto foi covarde, ele devia ter matado ele. Ele ficou naquela, pô, matei, eu protegi, todo mundo foi pra cima de mim, imagina se eu mato o Gai. Ah, cara, mas já era uma promessa, tá ligado? Lá no começo, quando o Rock Lee liberou o primeiro portão e contou a história dos dois portões, era certeza que alguém ia morrer liberando o oitavo portão em algum momento, ele ou o Gai. Aí ele deixou o pai do Gai morrer, só. Aí ficou zoado, o pai do Gai. Quem porra é o pai do Gai? Que apreço eu tenho pelo pai do Gai? Eu quero saber do Gai ou do Rock Lee. É, tipo, foda-se o pai do Gai. Eu queria que tivesse um impacto. Eu jurava que ele ia morrer, cara. Eu jurava que ele ia morrer. Eu jurava que ele ia morrer. Ou ele ou... Tipo, já chorei pelo Jiraiya, mano. Já chorei pro Jiraiya. Agora tem que chorar pra você também. É, mas cara, ele fazia muito tempo já. Depois do Jiraiya pra ele foi o quê? Uns 4, 5 anos de diferença? Tinha lágrima acumulada, né, Thiago? Você queria soltar essa lágrima. Não, o Gai tinha que ter morrido. Soltar ou o Gai ou o Rock Lee tinha que ter morrido. Porque eu achei zoado. Protesto. Toda a luta que o Thiago ia ver, ele via um pouquinho da do Jiraiya pra começar a chorar, pra ver o próximo, pra ter emoção. Na minha versão. Na minha versão, o Gai morreu. Na minha mente mesmo. Pô, outro que eu queria ver. Só começa a vender então esse cagalho. O cagalho lá do. Pois é. Eu queria ver ele morrendo também. Mas a gente pulou, além do Gai, a gente pulou algumas coisas. Por exemplo, tem uma parte logo depois, a luta com o Naruto contra o Pain, que não foi, pra mim não foi uma luta muito boa, mas teve uma parte marcante aí que o Prego talvez tenha gostado um pouquinho, né? Vai, Fred, dá sua vez. Peraí. Dá só um grito, já volta aí, cara. Que o Naruto tá pra morrer, né? E alguém salva ele, mostrando todo o seu poder. Alguém não, cara. Hinata, cara. Deusa Hinata. Deusa Hinata. Hinata é o quê? A deusa da chatice? Ela é a única que faz o meu mundo, cara, continuar em diante, cara. Você queria ser o Naruto, Trevor? Não. Não, cara, nunca. Fica 4 anos, cara. Ou mais, nem lembro quanto tempo foi, enrolando a menina correndo atrás o tempo todo. Pô, cara, tem que tomar atitude, né, cara? Não é assim que a vida funciona, tem que ser que nem eu, vai nos eventos e começa a criar sozinho lá, cara. Mas a Hinata, pô, foi falta de opção, ele tentou várias minas e não teve opção, ficou com a Hinata mesmo, tá ligado? Então a gente, nós, Irmandades, fomos no Anime Friends, acho que 2010, 2009, algum desses aí. Foi teve do um Belote. Bacana que a gente foi vestido de caipira. Foi do Belote, foi do Belote. De caipira, velho. Foi muito foda. Foi o único cosplay que eu fiz na minha vida, mano. Cosplay de festa junina. Foi em junho o bagulho. Acho que eu não vou pra Anime Friends desde 2006. Foi, mano, foi o cosplay, era, não era festa junina? Foi bacana, né, Charlie? Eu lembro como se fosse hoje a gente cortando pano rosa, fazendo coração e pregando nas calças perto do rabo do Thiago. Pois é, mano. Ele chegou lá, dançando quadrilha e ficava chegando na sala e falava, olha a cobra! Foi emocionante, mano. Mó brisa. Aí o prego é fanático por Hinatas, né? Ele é maníaco mesmo, psicopata. O prego, se ele pudesse ser o Dexter, ele ia só sequestrar meninas igual a Hinata pra sair cortando. Prego encontrou uma Hinata, a Hinata mais bonitinha do evento lá, né? Ela já tava tirando umas fotinhas, ele chegava assim do lado dela, deixa eu tirar uma foto com você, ela, calma aí que eu já tinha uma foto com você, eu tô tirando aqui. E ela tirava as fotos e ia se afastando do prego, ia tirando as fotos e se afastando do prego. Até algum momento que o prego foi um pouco mais insistente, a menina começou a já dar aquela trotada, né? Tipo, aquecendo o músculo pra correr dele. E o prego correu atrás da Hinata. Caralho, velho, o maluco stalkeando do mar. Stalkeando não, o cara de 200 metros assim, assediando. Até a e fala, não, agora eu tiro a foto. Assédia, mano. Prego doido pra que a menina comece ele. Sabe o que é isso, cara? É que depois eu conheci essa menina, era amigo de um brother meu que eu jogava um jogo online, cara, e eu tenho ela hoje no Face. Coitada, mano. A menina não se livrou até hoje. Tá assustada até hoje, meu. Quando ela vê lá prego online, a mina já, tipo, deixa offline lá a conta dela, velho. Ela quebra a CPU do prego aí. Coitada, mano. A mina nunca mais fez cosplay na vida. Nunca mais fez cosplay. Esse cara é doente. Com certeza. Bem, seguindo depois dessa palhaçada da Hinata aí, essa personagem que pouca gente gosta, teve... Não, mas ela tem... Não, só um adendo, ela tem uma evolução, velho, acho que uma das maiores evoluções, né, entre o Naruto Classic e o Shippuden, que ela só cresce, mano, cada vez que ela aparece, ela cresce mais, aí tu vai querendo, mesmo que ela evolua e que o Naruto comece a gostar dela do jeito que ela gosta dele, né. É, eu acho que ela cresceu mais na parte do intuito de dar um motivo pra que o Naruto esquecesse a Sakura, então, tá ligado? Pra que tivesse uma culpa. Então, ele realmente começa a enxergar a Hinata de outros olhos, ó, entendeu? Pois é. Aí... Mas ele só faz isso depois que ela praticamente salva a vida dele ali, né? Até então a gente não faz isso pra ela. Ele salva a vida dele, né? Então, ali naquele momento que ela ainda fala, né, que ela teve que se declarar pra ele, jogar só, cara, eu tô aqui, me pega. Acorda, seu merda, ela falou, com essas palavras. Né, praticamente, ou eu te só em japonês. Bicho. Foi praticamente assim que o Thiago casou. É, duas vezes. só um pequeno detalhe, lembra que... Dos animes, velho. Quando vocês falaram pra mim que ela tinha morrido no mangá, eu não tava rindo. Aí eu comecei a ler o mangá por causa disso, cara. Pô, não é, eu tava assistindo anime, cara, a menina tá morrendo no mangá, eu não creio, cara. Comecei a ler o mangá do certo, cara. Muita maldade. Uma semana eu já tava acompanhando o mangá. Muita maldade a gente fez com o prego, falar que a Renata morreu. Pior que ele acreditou. Pior é isso. Mesmo, deixa eu ver. Também a gente só não falava, a gente mostrava as fotos dela se ferrando. Não, foto de gente chorando. Os caras colocavam foto só de papel de parede no computador pra eu chegar na casa e tem fincando a espada nela. Eu vou ser legal pra caramba. Chinata morreu. Mano, seguindo em frente, teve a parte agora da morte do Itachi, a luta entre o Sasuke e Itachi. Então, o que vocês acharam dessa lutinha aí? Gostaram? Ah, achei muito rápida. Cara, eu gostei porque finalmente mostrou qual era o objetivo do Itachi. Apesar de eu achar ele ainda um trouxa, mas ficou menos trouxa depois da... Mas o objetivo dele foi mostrado cinco vezes um diferente. É, então, mas... Achei meio bobo a luta, achei meio bobo, tipo, ah, beleza, só fudando aqui, eu tenho uma espada fantástica, só pra curar você do Orochimaru. Tipo, ele deu tudo de mão beijada pro Sasuke. Foi muito, muito chato. É, mas é um personagem... Mas, velho, o Sasuke sempre teve as coisas de mão beijada, ele é sempre Deus Ex Machina, velho. Isso. É, eu acho... Bobo isso do Kishimoto. É o personagem predileto dele e ele protege de toda forma. Você tem que entender, o Kishimoto gosta mais do Sasuke e o Toriyama não gosta do Vegeta. Então você vê os impactos dos animes. O cara existe isso, mano. Quando o cara gosta demais, o Sasuke só se dá bem, não importa o que aconteça. E o coitado do Vegeta nunca vai chegar no Goku porque o outro não gosta dele. A obra é dele, ele faz o que ele quiser. Foda-se você e sua opinião de merda. Então, aconteceu essa luta do Sasuke, daí pra frente o Sasuke mudou pra cacete. Depois ele virou o fodão, bateu no Deidara, que eu gostei dessa luta. Uma luta muito boa, pra mim, é dele com o Danzou. Você gostou dessa luta com o Danzou? Ah, eu gostei. Lá na frente. É, uma luta muito boa. Comigo, a luta dele com o Danzou. A primeira dele com o Bi, e a segunda é... Bem, a luta com o Danzou... Ela é interessante porque tem todo o impacto do fato do Danzou ser todo fresco com aqueles monte de coisa no bando de olho, né? Ninguém imaginava aquilo. Um 20 Sharingan? Tem um bagulho do clã. Mas sei lá, eu gosto da luta, mas eu preferia mesmo era a luta do como é que fala? A luta dele com o Deidara, eu gostei bastante. O Deidara pra mim era o cara da Katsuki que eu mais gostei, foi ele. O Deidara era sádico, né, velho? É, então. A arte. Loucão, eu gostava dele porque ele tinha os objetivos dele acima de tudo e foda-se, tá ligado? Ele era psicopata mesmo, né? Sim. Então foi uma. Bastante, né? É, uma luta que eu gostei muito. Ele foi um personagem muito bem trabalhado e ele morreu, tipo, ele gostou de morrer porque ele morreu mostrando a arte final dele. Apesar que ele teve arte final 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Mas essa foi a arte final mesmo. Eu gostei bastante. Eu acho que foi bem impactante e valeu a pena. Pra ir terminando para as últimas lutas. Acho que daí pra frente o anime vem com várias lutas mais ou menos. Teve a gente já falou do Gai com o Hoshigaki, né? Até então, pelo que eu lembro que eu li, acho que a última luta antes das lutas finais, que realmente me impactou, foi a do Kabuto. Que pra mim é o melhor vilão de Naruto. Gosto muito do Kabuto, ele é gente boa, muito legal. É gente boa. É, eu gosto dele, pô. Ele, tipo, ele tá procurando o espaço dele no mundo. E tem todo aquele negócio de aceitação. E ele tá por trás de tudo, tá ligado? Eu gosto muito do Kabuto, mano. E no final ele fica naquele loop eterno lá, que não foi tão eterno assim, mas fica naquele loop com os irmãos Uchiha. Mas eu gostei muito daquela luta, vocês gostaram daquela luta lá? Sim, velho, pô. Ainda mostra que ele também atingiu o modo Senin. Pois é, desde de quando ele apareceu no anime que eu tenho uma apreciação muito forte por ele. E gostei que no final ele se redimiu. Um personagem que mereceu. As lutas finais, né? Assim, com o tempo, por que a gente falou mais da saga Naruto? Porque a gente é o bando de velho que acompanhou naquela época também. Mas, se a gente for perceber, eu acho que a dificuldade de acesso ao anime e o inetidismo, a gente não era tão esperado, as coisas eram mais inéditas, eu acho que fez com que nós tivéssemos mais apreço por aquelas sagas, né? Sim. E era tudo novo, né? Depois que você entende mais o universo, aí só vai... Tu aprende um poder novo, a gente fica, tipo... Entra no ciclo, né? No primeiro episódio, mas depois vira mais do mesmo, né? É porque, assim, também... Você meio que já sabe o que vai rolar, né? Não pode culpar também o cara, né? Porque, assim, é um mangá semanal, né? Toda semana tem um mangá. O cara ficou aí 14 anos fazendo o mesmo mangá. E, cara, tem uma hora que as ideias vão embora, né? Não tem condições do cara fazer mais tanta coisa diferente assim. Então, eu acho que chegou o momento que o Kishimoto não tinha mais o que fazer, realmente. Então, tem aquela história de sucesso, né? O cara deve ter também deixado ele prolongar, ele queria fechar, né? Isso, ele queria fechar, mas os caras ficam insistindo pra prolongar. Então vai virando mais do mesmo, você já sabe como é que vai se. As coisas vão acontecer, cada personagem tem suas características. Até acho que se tivesse criado um clima diferente, não a Kaguya com o ET, ou agora ter fechado lá perto mesmo da luta dele com o Itachi, que fez algo melhorzinho dali pra frente, tava ótimo. Então, porque assim, a luta contra o Madara foi imensa, mas aconteceram coisas que eu já sabia que ia acontecer. O negócio do Naruto dominar os outros bijus. Os outros bijus. E aconteceu o Sasuke chegando com todo o poder dele para tentar destruir também o Madara. Eu sabia que alguém ia abrir o oitavo portão, ou o Gai ou o Rock Lee, mas eu pensei que ia morrer. E aconteceu assim coisas que tipo, nada que tenha me surpreendido. Eu acho que mais o que me surpreendeu foi a não morte do Gai, batendo de novo nessa tecla. E uma coisa que eu achei massa, que ali surpreendeu, foi no final, a junção do Sasuke com o Naruto, na parte do Susanoo com a Kyuubi, né? Sim. O chakra da Kyuubi, quando eles usam a carta de polimerização lá do Yu-Gi-Oh! E transforma num só. Bem, é assim, cara, são coisas que não impactaram muito. Eu não sei, assim, obviamente ele não tem culpa disso. Ele não tem culpa disso, porque, como eu falei, são 14 anos, a gente vai entendendo a fórmula, vai entendendo, ele não tem a obrigação de de fazer algo de... Ele não é o Shyamalan, coitado, que ficou aí muitos anos no cinema, porque não conseguia mais fazer os plot twists da vida. Então, ele não teve essa obrigação, não tinha essa obrigação. Mas ele nunca escondeu a fórmula, né? Ele nunca escondeu a fórmula, isso ele deixou claro. E eu acho que, apesar de... Eu acho que não, também não é o caso de ter caído a qualidade do anime. Eu acho que simplesmente não funcionou pra gente, tanto quanto era, quando a gente era mais novo. Acho que é pelo fato de ser mais difícil no começo. Sim, sem dúvida. Porque depois quando... É, ó, eu não tinha internet boa, eu tinha de pulso na época. Dava meia-noite, eu entrava no site, já deixava baixando na esperança de 7 horas da manhã ter terminado. Eita porra. Também. E assim, mano, quando essa bosta não terminava, eu tinha que desligar a porra do indicador, velho. Que raiva, cara. Fizemos isso, mano. De bosta. Que raiva, cara. Só quem viveu, mano, vai se identificar. É, só quem viveu, mano. A molecada deve estar achando bem que sabe nem o que que é, tá ligado? É. Se tiver ouvindo isso aqui. Sabe nem o que tipo, que é. Tipo, você esperar... 7 horas pra baixar 40 MB. É foda. E a qualidade horrível, RMVB, nossa, ridícula a qualidade, ser 7 horas. Eu botava o despertador pra me acordar pra ver se deu erro ou não no download, porque dava muito erro, tá ligado? Você pensou que baixou, quando você viu, pô, baixou 10 MB. Nossa, raiva. Expectativa de vida de bosta. Eu acordava de 5 horas. Ai, caramba, que bosta. Pior que era assim mesmo. Isso sem falar quando minha mãe desligava o computador, foda-se. Puta que pariu, mano. O computador tá ligado sem ninguém mexer. Quando acabava a energia? Você tava dormindo lá, pensando, tava até sonhando lá no meio, tô fazendo jutsu com os caras, o bagulho vai ser da hora. Aí você acorda de manhã, o computador desligado. Primeiro você sai xingando todo mundo, que foi que ligou a porra do computador? Aí você descobre que de madrugada faltou energia por 5 segundos e o computador desligou. Ai, cara. Mas é foda. Forma, cara, eu acho que, sei lá, é uma saga muito grande que a gente acompanhou por muitos anos aí, terminou agora no dia 24 de março de 2017, saiu o último episódio lá no Japão. Por tudo isso que a gente viveu, que Naruto representou, eu pedi pra vocês pra gente fazer esse cast, porque foi merecido, apesar de, acho que todos nós aqui não acompanhamos o anime até o final, né, fomos pro mangá. Eu sim. Acompanhou? Pô, teve a coragem de acompanhar os fillers? Não, filler não. Não, eu acompanhei tudo. Eu larguei de mão os fillers desde o Naruto clássico, velho. Você assistiu os fillers da Hinata aí junto com o Prego? Tô fora. O último filler que eu assisti de Naruto, velho, foi aquele do Rock Lee com Curry, das antigas. É, eu assisti ainda. Que ele ia na vila lá, que tinha que fazer o Curry apimentado. Caralho, é foda. Esse eu assisti. Mas, de toda forma, eu acho que valeu esse nosso cast. Uma homenagem aí, nossas experiências com o Naruto. E, pra terminar, caras, eu não vou pedir uma nota, que eu acho que seria injusto, porque Naruto, ele vai muito pro sentimento nosso, muito mais do que pra qualidade. A gente, apesar de nós enxergarmos bastante os defeitos, mas ele pesa muito mais emocionalmente do que o critério da gente julgar mesmo. Analisar como um anime por todo. O nome do site representa isso já, né? Já pois foi até comentado no cast. Pois é. Eu acho que a gente deveria dar umas últimas palavras, um depoimento aí. Tá chegando aí. Cara, a gente tá enterrando o defunto mesmo. Dá suas últimas palavras aí e joga uma roda. Pensei que era uma salva de palmas, velho. Vamos aí, tá? Vamos. Temos que falar, vamos dar uma salva de palmas, né? É, beleza. Ele só quer que a gente pegue a areia na mão assim e jogue em cima do cachorro mesmo, tá ligado? Mas não é essa a verdade, cara. Quando acaba assim as coisas, não é assim, a gente não tem esse sentimento, um livro, uma saga de livros que a gente leu por muitos anos. Hoje em dia, infelizmente ou felizmente, nada acaba, né? Você vê aí, Harry Potter continuou, Naruto terminou numa semana, na outra semana já tem Boruto, Dragon Ball tá passando, Cavaleiros eternamente, toda hora sai uma coisa nova. Sempre tem coisas novas assim, mas de toda forma, entretanto, nós temos ainda a ideia de que o Naruto termina aí, né? Sei lá, eu provavelmente irei acompanhar Boruto, eu acompanhei os mangás os primeiros, faz tempo que eu não leio, mas acompanho os primeiros mangás. Mas a saga do Naruto mesmo terminou agora, né? Acabou, agora vai ter a saga do filho do Naruto, que vai ter o Naruto, mas não como principal, apenas um coadjuvante, né? Então nós acompanhamos toda a saga, todo... A saga até ele conquistar o sonho dele de ser o Hokage, né? Sim. Então eu acho que toda forma... O próprio Boruto é o que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Tipo, a gente tá passando pra nova geração, aí quem tá nascendo agora vai ver Boruto, não vai ver Naruto, igual pois a gente. É. E eu não sei se vai virar um Dragon Ball Z da vida, porque o Dragon Ball Z era pra ser sobre o filho do Goku, mas acabou voltando a ser do Goku mesmo. Não sei como é que vai ser, mas vamos ver, né? Pelo menos o nome do anime ele leva, Boruto, né? Não, acho que não, porque no próprio mangá ele já entrega, tipo, o final do... Que o Naruto morre. Mangá, né? Ele já entrega o final do Boruto, a última luta. Sim. E agora ele só tá mostrando as lembranças, né? É, o final até o momento que quiserem parar de... A Shonen Jump quiser parar de ganhar dinheiro. Porque você pode, sabe, também pode ter o filho do Boruto, pode ter 200 mil coisas aí. Caramba, velho. É infinito. Que a nossa amizade acaba como o Naruto acabou. Eu imaginei isso, eu acho que a gente tem que acabar tudo, é o fim do já site. Já encerra a nossa amizade aí. Eu quero que todos vocês se foram. Quero que todos vocês se foram. É o que mantinha a gente, né? Acabou agora. Cada um tira seu rumo. O Naruto acabou, já era. Acabou, já era. O prego vai seguindo uma viagem pra Rinatolândia. Boa. Eu acho que assim, cara, o Naruto aqui pra gente, ele significa mais que um anime, mais que um mangá. Não, foi a união da gente. Foi a união da gente, porque o que acontece? Se você for pegar aqui, todo mundo, poucos estudaram juntos, a gente, tipo, estudava no mesmo colégio, mas classe separada. E aí acaba, o que acontece? Acaba o colégio, todo mundo vira a cara um pro outro e vai buscar sua vida. A gente não, a gente se uniu quando o colégio acabou. Pô, o meu maior hobby era ir pra casa do Thiago e encontrar os meus amigos. Lá era o point, eu me divertia muito com isso. Ah, vamos ler Naruto. E isso foi fortalecendo pra Naruto é mais um amigo. Então é o que deu irmão. Ué, querendo ou não, a gente tem que muito agradecer o Kishimoto, né, pelo empenho, trabalho que só ele sabe o tanto que deve ter sido estressante, porque tendo a Shannon nas costas, cafungando lá no ouvido todo dia, pedindo mais páginas, o cara que não podia nem sair de um certo raio, né, da moradia dele, porque ele era meio que vigiado pra continuar, é uma vida de cão, né, ele virou um escravo da própria criação. se tornou maior que ele. Então, só agradecer mesmo e mostrar nossas felicitações por tudo que o Naruto, querendo ou não, nos trouxe, as experiências que vivemos durante a vida, nesses 14 anos aí, tem muita pincelada aí do Naruto, né, nas entrelinhas. Bom, a gente realmente tem que agradecer muito, porque assim, teve muita história pra contar, principalmente nas mesas de RPG, né, que foram várias. Era aquele momento que a gente queria ser o personagem, mas, pô, posso estar o personagem? Você tá o personagem? Não, porque já tem na história, você tem que criar um novo. Aí ninguém queria criar um novo, mas quando eu criava era com a personalidade de um do anime. Era muito engraçado, assim, aqueles momentos, né, você vai ter que levar tal coisa pra ajudar a vila, porque tá tendo uma guerra, tá todo mundo morrendo, né, e a gente, pô, e o que que faz? Um olhava pra cara do outro, assim, começava a rir, tipo, era aqueles momentos que a gente passava, assim, que são indescritíveis, né, era um rindo da cara do outro, infeliz com algo que já tá em si, né, rolando aí há 14 anos, 15 anos. Nossa, eu não sei nem o que dizer, assim, só realmente agradecer. E graças a ele, nós estamos juntos até hoje, né? Naruto é algo que nos uniu e continua fazendo com que a nossa amizade nunca acabe. My friend, あの日の夢までもまだ忘れてないんでしょう。 You are my dream, 始まったばっか未来は long as day, もう未だ旅立つよ Everyday. É, cara, não tenho o que falar mais do que vocês já falaram, né, sobre Naruto, sobre a o que ele proporcionou a nossas vidas, né? Uma amizade, que é a amizade forte que a gente tem, né? De todos nós aqui, da Irmandade, né? Que todos que são parceiros aqui na Irmandade tem aquela amizade mesmo de querer torcer um pela vida do outro, ver como é que ele tá, de procurar, né, um ao outro. Aquela amizade verdadeira mesmo, né? E é isso, é até engraçado, né? Como algo assim tão banal, tão idiota assim, vamos dizer assim, pro pessoal de fora, diria, né? Algo, um desenho, o que tem a ver um desenho, fazer tanto isso com uma galera? Mas pra gente, esse anime tem um valor assim, tipo, imensurável, né? Pelo fato de proporcionar. De ter proporcionado, por proporcionar e proporcionará ainda muito mais, né? Na vida da gente, né? Sei lá, é estranho, cara, né? Mas, obrigado, senhor Kishimoto. Só pra deixar um por fora aqui da gravação, o Prego tá chorando. É verdade mesmo, o Prego tá emocionado. Cara, sinceramente, não participo muito, cara, mas você sabe aí que amizade que é tudo, mesmo um estando distante do outro, assim, sempre quando um precisa, conversa, e assim, é assim, cara, vamos seguir, e Naruto, agora Boruto, e vamos que vamos. Não, Boruto não dá não, velho. Boruto não vem não, cara. Cara, tô na frente do Naruto bonitinho agora, cara. Eu já vou ver pelo... Bem, eu queria falar também então, um pouco sobre... essa experiência que foi Naruto, né? Pra fechar o caixão logo. Então, Naruto, cara, nossa amizade já existia, né? Nossa amizade aqui entre nós todos aqui, marcada por outros interesses igual, né? Videogame, outras coisas, outros interesses que nos uniram. Mas, como vocês já disseram, o Naruto fortaleceu muito mais nossa amizade. Acho que levou a um ponto de hoje representar mesmo o nome que é o nosso site, né, que é a Irmandade, né? A gente se vê como irmãos, apesar de só o Dudu e o Júnior serem irmãos aqui, mas a gente se vê como irmãos, temos essa ideologia, né, entre nós. E, cara, esse pacto de sangue, todo mundo cortou os pulsos. Né? É, todo mundo fez um jutsu com sangue, fez os selos e fizemos ritual, né? Ah, eu fiz, eu escrevi Renata com sangue, cara. Uma vez. Tava tomando cu, não, tira e pega, velho. Não, cara, mas é sério, é uma amizade que foi fortalecida, ajudou muito, como vocês disseram aí, representou muito mesmo na minha vida. É, gerou aí a primeira oportunidade que eu tive no meu primeiro casamento, né, com a Aline, que apesar de termos terminado, somos bastante amigos. Foi uma coisa que representou muito também o Naruto, né, foi parte importante e da nossa vida em geral, os eventos que nós fomos juntos, os momentos que nós estávamos juntos assistindo não só Naruto, mas outras coisas também, as noitadas de RPG. Então, cara, Naruto realmente representa, assim, toda vez que... Faz tempo que eu não tenho contato assim direto com Naruto, porque o mangá acabou faz um tempo já e o anime eu não vim acompanhando. Mas toda vez que eu vejo ou tenho contato com algo de Naruto, não tem jeito. A lembrança logo é com vocês, né? Ou quando eu ouço mesmo uma música, tem algumas músicas no meu celular, quando elas tocam, não tem jeito. A lembrança é da gente junto. É da galera junto mesmo, de todos nós, da nossa amizade, que é gigantesca. Tanto que, pô, eu tô do outro lado do país, o Dudu também faz muito tempo que tá em Brasília, e como o Prego mesmo falou, nem sempre a gente pode ser presente, muitos de nós só nos falamos, mesmo estando em São Paulo, muitas vezes só se falam pelo WhatsApp, porque não tem tempo, porque tá morando longe, porque... Ganhamos responsabilidade da vida, né? Uns casados, com filho, não tem mais aquele tempo que tínhamos de se reunir toda tarde ou todo final de semana. Mas sabemos que se precisar contar um com o outro, a gente tá lá. E, cara, Naruto, acho que acima de tudo é sobre amizade, né? O anime, ele passa o tempo todo falando sobre amizade. O próprio Kishimoto falou que a ideia é sobre a amizade. O anime é feito para falar sobre amizade, principalmente entre Naruto e Sasuke. E apesar do Sasuke ter se perdido na vida, o Naruto sempre correu atrás para salvar o amigo dele, né? E no final, o Sasuke reconhece realmente que essa amizade existia. Então, é isso, cara. Eu acho que o Naruto faz parte das nossas vidas. E esse podcast é o pouco que a gente pode fazer para mostrar, talvez para outras gerações mais novas que nos ouvem, que muitas vezes, por mais banal que seja, a gente fala, pô, esse é só um desenho, que merda é essa? Vocês dão tanta importância para um desenho, mas talvez seja esse desenho que nos trouxe até aqui, né? Então, isso aí. Eu vou agradecer sempre por Naruto ter aparecido na nossa vida, para que a gente pudesse hoje estar junto, né, galera? E é isso. Só lembrando aí que... É porque eles não estão aqui que eles são menos importantes, né? O Marco, o Duzinho, o Wesley, Felipe, Mal, Miúdo. Tem aí o Miúdo que eu odeio, mas estava junto também. Diego. Diego, Salsicha, o Cabeça, até o Ilinha, quando ele usava o cabelo da Lacraia. São muitas pessoas que passaram durante esse tempo aí que tem seu peso, tem suas histórias, as experiências, e sempre foi muito gratificante passar por todo mundo aí. Então é isso, eu acho que é assim que a gente fecha esse podcast aí. Nos curtam, comentem, deixem suas experiências aí também abaixo nos comentários, se você tem algo a acrescentar além do que falamos. Acessem o site. E aí, valeu. 隠しきれないくらいの大きな嘘をついて飲み込まれる本音。これは最後の日、負け続けのゲーム、これから始まるチェックパーティー。 You are my friend、 あの日の夢、今でもまだ忘れてないんでしょう。 You are my dream、 始まったばっか、君の my longest night、 もう今旅立つよ。 Thank you my friend、 あの日のこと今でもまだ覚えてるくらい。 You are my dream、 もう二度とそう戻らないで、もう動き出した、連れ消せやしない。